Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Vai quando meu de pai se viu numa missão. Quero dizer que eu te dizia, surgiu esta canção. Lutou com o lobo branco e o diabo abastou. Seus soldados elfos com cascos pisaram tudo. Tá muito ruim, né? Tá ótimo. Até tá meu alavô fizeram quebrar. Os chifres do diabo fizeram estrago. Vistou o grande bruxo, pra que reclamar? Seu trocado com o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, seu trocado pra o seu bruxo, ó vale abundante. Ficou legal aí, até aqui tá foda pra caralho, até aqui tá bom, tá? Então, fugitivos, depois desse número musical incrível e com a casa praticamente cheia, a gente vai falar sobre O Bruxeiro, a série que estreou na Netflix e que todo mundo aqui tem um trocado pra mencionar, não é não, pessoal? Ah, com certeza. É verdade. Sim, com certeza. O Zé tá vivo, gente? Eu vou dar em centavos pra ele. Olha aí, eu estou aqui. Zé hoje de hoje eu tô um pouco constrangido, realmente. Mas eu vou aqui dar minhas poucas contribuições aqui, uma ou duas vezes nesse podcast. Então, depois. E quando fala assim, quer dizer que vai falar um monte. Não, vai fazer um monólogo sobre folclore polonês, vai ser melhor ainda. Seria a parte do Zé. Aqui tem como falar que eles foram invadidos pelos nazis. Que hoje em dia o governo é meio nazista, inclusive, né? Quer apagar o... Quer dizer, não. Não quer um processo de polonês. Acho que eles são tudo otário agora, o governo. Quer dizer, não. Eu não sei dizer. Não sei. Eles, o governo entrou na onda aí meio alt-right aí. Revisionismo histórico. Tentaram dar fazer uma altas confusões com o poder judiciário pra substituir tipo metade dos juízes por gente escolhida por eles, porque com a desculpa de que esses juízes foram formados todos no tempo soviético, então supostamente seriam comunistas, então para combater o comunismo eles mandam tipo metade, 60% do juiz embora e escolhem todos de novo e tal, gente de confiança deles, o que é um pouco um tanto quanto errado de se fazer, porque isso põe em xeque a confiabilidade do poder judiciário, né? Os caras estão... É uma democracia em vertigem? É. Olha aí. A Bela só funciona até o Oscar. Inclusive, eu tava fazendo durante as pesquisas que eu fiz, que se resumem àquele videozinho lá do YouTube que eu mandei pra vocês no grupo, tá ligado? Aquele videozinho lá da Netflix. Que o conto, né? Que originou todo esse lance aí do chão, ele nasce lá na Polônia, lá, né? Inclusive depois, após o fim lá do comunismo lá, né, na Polônia e tal. Esse momento triste que foi o fim da União Soviética. É, e sinto aí ele... Sinto muito, tipo, assinada. Ele nasce saudade desse da sentimento minha ex. Lá. Ex-União Soviética. Exatamente, que saudade da minha ex-União Soviética. Então ele nasce lá naquele sentimento que a galera tinha de... contra, o anticomunismo, né? Tava bem aflorado. Pera, o Witcher é anticomunista? Polêmica. O que, que é o quê? Como é que repete isso aí, cara? O que, que o Witcher tem a ver? Ela entendeu, mano. Tô esperando o surfista falar. É, o que aconteceu? O surfista morreu, tá mutado. Morreu. Tá mutado. Tá mutado. O comunismo matou ele. É o espectro que ronda a Europa e o Brasil. Vamos começar pelo menos do início, né, morreu. Velho? Da série. Então, o início começa com o Henry Cavill não podendo usar a roupa porque ele é tão musculoso que a roupa rasga. Ah, velho. Ah, que delícia. Eu vou ser o cara chato desse podcast. Eu, particularmente, não queria... Eu não queria que o Henry Cavill tivesse feito David. Eu queria que fosse outra pessoa, velho. Mas não sei. Outra pessoa quem, David? Eu não sei, velho. Que seja que fosse outra pessoa. Porque, tipo assim, ficou legal, tal, característica e tal. Mas, cara, toda vez que eu olho pro Geralt, eu fico pensando, cara, ele é o Superman. Ele é o cara que fez aquele Superman de bigodinho. Tipo, não, dá um bate... aquele melhor Superman. Ah, não, pra mim fugiu bastante. Não, velho, eu... então bate um pouquinho de vergonha, velho. Bate um pouco de vergonha. Bate um pouquinho de vergonha. Assim, ele faz um papel legal, ele mantém. Só que eu queria que fosse outra pessoa. Não sei quem. Porque, assim, eu sou um cara meio chato, até por, em questão do jogo, né? Porque do jogo ele é bem diferente. Mas eu não sei, eu não tenho uma pessoa em mente pra... Ah, eu sei quem podia ser. Quem? Nicolas Cage. Nicolas Cage. Justo. Nossa, Poderia ser. Mas o Cavill, eu tenho um problema com ele desde The Tudors. Okay. Que é aquela série, nós podemos ter The Tudors na vida, é uma... Uma série sobre o Henrique VIII lá e aquela história lá. Tem a Natalie Dormer e outros atores famosos aí. É uma série bem legal, mas o Cavill... Eu nem sabia que ele tava nessa série. Ele tava, realmente. Uhum. Ele faz o Duque de não sei aonde lá. Mas ele é inglês, né? É, não sabia. Eu realmente não sabia. Mas ele nessa série, ele tá canastrão pra cacete, e sempre que eu olho pra ele, eu lembro da atuação dele. E daí eu tento esquecer a atuação dele em The Tudors, daí eu lembro da atuação dele em Man of Steel, tá ligado? Daí tudo... É complicado, velho. Complicado. Cada vez pior, tá ligado? Mas não sei, cara. A gente tem que engolir, velho. Tipo, eu tentei, só que, tipo assim... Mas, olha, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tenho orgulho aí. É a não atuação, primeiro, né, no caso. Primeiras pessoas que eu escuto falando mal que não gostam do cast do Geralt. Porque o que eu ouvi de injeção de saco das pessoas falando, ai, Jennifer, ai, atriz, ai, não sei o quê. Tipo, isso, mano, é verdade. O pior que tem é isso mesmo. É um cara não, falando. Não, mas antes da reclamação, os caras encontram a Jennifer no Tinder. Swing do Geraldão. Mas a atriz veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa bruxa aí. Mas peraí, você chega aqui, me afronta, fala que é magia, pronto, o hidromel que eu bebi. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Feiticeira bem danada, só um unicórnio pra saber. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Witcher. Uma mulher empoderada, bate em geral, não quer saber o quê? Poxa. Para, não, para, Lucas. Não, para com essas piadas ruins, velho. Eu tô falando um negócio sério aqui, Mano, assim é costume, velho. O podcast, ele é feito por piadas ruins. Eu ri. Mas... Foi bom. Se você quer opiniões que não seguem a norma aí, a norma geral, opiniões controversas, opiniões que não vão ao lugar comum, você tá no lugar certo. Pode até ser opinião ruim, opinião de merda, baseada em porra nenhuma, mas... Cagação. Não, mas então, eu gosto do Cavill, porque eu acho ele um cara... Que gente ele cola, boa. Pra mim, ele cola mais como vilão, tipo assim, cara anti-herói, vilão, do que como Superman, na verdade. Assim, sempre achei o Superman um pouco... Aí, ó, e controverso também. Sempre achei o Superman um pouco... Sei lá, né? Não tão Sem Superman, pau. Tão escoteiro. É, não tão escoteiro, né? Cara, pra mim é um mas escoteiro, tipo, é uma coisa assim. Carcaju. Ele em 007, tipo, ele fez um 007, não era 007, ele fez... Era o agente da Anko. Esse eu acho que eu assisti, mas ele fez uma Missão Impossível também, com o Tom Cruise lá. Que ele Sim, foi, que tipo, ele tinha bigode, que foi o motivo do Superman. Isso, isso, esse mesmo. E aí ele colou melhor, assim, achei como... E como o Geralt pra mim, ele assim, você consegue olhar pra ele e ver o Superman. Minha mãe fez isso, né? Minha mãe chegou na sala que tava vendo. Ela, o que esse Superman tá fazendo aí de cabelo branco? Tá doido? Pois é. Isso é o Superman do... Mãe, isso é o Superman do reino, cara, da mãe. Esse aqui é o Superman, cara, aqui do universo. É o DLC, do... pô. DLC do Superman, pô, de cabelo branco. É, é o Superman, cara, o velho, acabado. O Henry Cavill, ele funciona de Superman sem o Snyder. No Vingador da Justiça, nas cenas do Jeff Jones, ele funciona. Aquele finalzinho que ele vai salvar a família. Eu vou me retirar desse podcast. Eu não... Não, tô criticando o Snyder. Tô criticando o Snyder, gente. O Superman do Snyder só funciona quando o Jones tá fazendo. Quando não é o Snyder. Exato. Ah, cara, aqui, eu vou, só dá certo o trabalho do Snyder quando não tem o Snyder. Exato, o Snyder é muito fazer cena de luta. Ele é ele fica na coleira. Concordar o concordar com porque... Ele deu uma coleira pra Warner, pra Warner colocar no Snyder pra controlar ele. Porque aquele Superman lá assim, good vibe, sei lá, cara, é diferente aquele Superman ali. Ele tá feliz, ele não tá amargurado. Ele não tá ficando com cara. O Superman do Snyder tá ficando com... Sei lá, cara, eu acho que... Sei lá, eu acho que... Ó, mas eu achei que ele ficou bem de Geralt. Porque ele deu uma personalidade, assim, acho que ele conseguiu... Vamos chamar sério de Geraldo, né, gente? É, Geraldo. Geraldo da Bolívia. O que a gente pode considerar a Rívia? É da Bolívia, gente, é o Geraldo da Bolívia. Geraldo da Bolívia. Aqui em casa a gente só chama de Geraldo da Bolívia. Porque o cara é a Jennifer, o Geraldo da Bolívia e a Beatriz. Mas ele na cena de luta, ele manda bem, velho. Nossa, sim. Mano, cara, manda bem. Ele é um... Eu não sei se é o, realmente o dublê ou se é ele mesmo. Pode ser dublê, não sei. Parabéns pro dublê. Mas, cara, as cenas de luta com ele é bacana, velho. Essa série tá de luta muito bem coreografada. Ela é bem legal. As primeiras cenas do primeiro episódio é muito bom, velho. É tão bom que chega a aparecer um Super Sentai, cara. Ah, não, lá vem. Começou. Super Sentai. Que isso? Nem ela vai saber. Ela não sabe. Super Sentai. Mas... Alguém pode mudar o Lucas aí, por favor? Coisa japonês. Coisa japonês. Anima coisa de Power Ranger. Falou Ranger. Na moral, eu vou fazer... Eu vou pegar... Cara, aqui tem várias vírgulas. Que a Caju falando, né? Anime eu não vejo. A Pri mandando o que é comerciante. O Zé mandando hora após. Veja bem. Hora após. Ai, eu exagero, eu assisto meia dúzia de animes. Mas caraca, não esses aí, não. Cara, eu acho. Mas ele ficou. Bom, mas ó, eu gostei do Geraldo. Achei ele melhor do que. Ah, eu falo a verdade pra vocês, gente. Olha, eu falo isso direto pra quem quiser perguntar. Desde o primeiro jogo, eu detesto o Geralt. Eu peguei ranço de The Witcher por causa do Geralt. Eu acho muito chato nos jogos. E não sei como você. Porque ele é um personagem anticomunista. Ele. Olha, eu nem sabia disso ainda. Eu nem sabia disso. E as frases marcantes dele é. Ah, fuck. É, exatamente. É, tipo exatamente. Isso. Porque ele vem da necessidade do povo polonês da época. Aqui, ó. Tô repetindo aqui o que tem lá no videozinho do Netflix lá. De se distanciar da política, tá ligado? O cara que é neutro, que não. Tá ligado? Ah, isentão de Rívia. Tá. Isentão, exatamente. Isentão de Rívia. Ah, sim. Ele é o David. Ai, ai. Que isso? Mas, louco. Eu não sou o Geralt, não, cara. Não é, não. O David é mais bonito. Que isso? Caraca, eu fiquei até sem jeito, viado. Ficou. Nossa, depois dessa. Caralho, meu irmão. Obrigado. Ele tá assim, sentadinho, com as pernas balançando, sabe? Na cadeira, assim, botou as mãos assim em cima. Das coxinhas assim, aí tá balançando a cadeirinha. Muito bom. Inclusive, sobre beleza, tem uma reclamação a fazer. O pessoal fala muito dos músculos do Cavill e tal, mas, cara, quase não tem ele sem roupa. tem vários nus. Um pênis sem roupa? É uma reclamação oficial. Meu filho, não tem nada, nada, nada. Você queria ver o pau do cara, velho? É isso? Lógico, quem não quer? Olha, eles prometeram que ia ter aí uma nudezinha, pelo menos. Exatamente. Eu não vi nem uma bundinha. Só aparece peitinho. Aí a Yennefer ali, ó, apareceu a Yennefer inteira, assim, ó. Vários peitinhos, tudo. Vários no frontal de Jennifer. Essas coisas meio que coisa... Assim, eu particularmente... Quer reclamar, porque a Showrunner é mulher, né? A Showrunner é mulher. Tem que colocar ali um... Eu particularmente, eu não tenho nada contra as séries que parecem nudez, velho, mas isso me incomoda um pouco, porque isso... Eu não consigo ver esse tipo de série perto de alguém. Porque eu tenho que ver isso sozinho, tá ligado? Porque, tipo assim, eu tô... É muito fofo, né, rapaz, o David? Eu assisto geralmente as minhas séries no meu computador, certo? Aí geralmente quem passa por aqui no meu quarto é minha mãe. Tipo, ela olha, vê e tal. E tipo, sei lá, eu fico meio constrangido quando, tipo, do nada, eu geralmente passo essas cenas. Aí eu, quando ela tá perto, eu passo, tá ligado? Porque ela tá vendo mulher pelada. Tá uma teta. É isso. Até porque esperava os pais sair de. Esperava sua mãe sair de casa pra você assistir Game of Thrones. Cara, até Game of Thrones, na primeira. Só pra ter uma ideia. Não, Game of Thrones, tá bom. Inclusive, Game of Thrones, ele me fez não assistir mais justamente por isso, velho. Porque, tipo, eu queria ver a história. Só que eu não queria ver só no texto, tá ligado? Mas depois a série se tornou só isso, né, cara? Sim, velho, e me incomodou demais. Por isso que eu particularmente... Tem muita gente que me julga, mas eu particularmente não gosto de Game of Thrones. Eu acho interessante o universo, só que eu particularmente não sou fãzão, entendeu? Eu digo que Game of Thrones aumentou em muito a putaria em comparação com os livros. Porque no livro não tinha, tipo, tanto assim, tipo, todo episódio... Você tem livros com mais putaria que Game of Thrones. Ah, não sei, mas assim, eu acho os livros de Game of Thrones meio insuportáveis de ler, justamente porque, sei lá, o Martin, ele tem umas ideias muito erradas com algumas coisas, sabe? Tipo, demorei uma cota pra conseguir terminar o Fúria de Reis, que é o segundo, se eu não me engano, porque naquela época que a Arya tá fugida, assim, meio sumida, todo mundo acha que ela morreu, e, mano, todos os capítulos que tinha a Arya, ele ficava fazendo referências à pedofilia e a estupro. Todos. E eu fiquei tipo assim, cara, eu já entendi que os caras são mal. Não precisa ficar falando isso o tempo todo, sabe? Ele quer deixar claro. Não, e assim, parece quase uma fetichização da coisa, sabe? Do sofrimento. Peraí, ficar... quase? Ai. Não, assim, ele tem um negócio de ficar querendo falar, não, porque, o cara falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, e você fica tipo, tá, cara, eu já entendi, que saco, que inferno, passa, né? Vamos lá, move on. Se tirasse essas coisas, essas descrições necessárias, e essas cenas esquisitas, com esses diálogos esquisitos que o Martin faz nos livros, os livros seriam muito mais finos, sabe? Ele tem muitas ideias erradas, assim, com umas coisas desse tipo. E a série foi nesse sentido de chocar, né? Viu que a primeira temporada deu audiência, o pessoal ficou empolgado. Falta um editor fazer trabalho direito, basicamente. Quer chegar, querido, corta isso aqui, coloca isso aqui. Precisa essa referência à pedofilia. Então, eu acho que o cara é justamente faz sucesso. Eles querem fazer sucesso pelo choque, né? O Game of Thrones foi isso. Fazer pelo choque. Nossa, o pessoal fala, nossa, todo mundo falando dessa série, que tem um monte de putaria, um monte de sangue, todo mundo morre, vamos assistir, né? Muita gente entra na série por isso. Exatamente. Muitas séries começaram a ter essas coisas depois. Eu lembro que eu gosto muito de Vikings. Sim, Westworld também, né? Hã? Mas Westworld também tem. Westworld, ele usa pra contar a história, entre aspas. Mas que Game of Thrones eu consigo ver um chocar por chocar. Sim. E o Westworld tem uma cena, né, com a. Isso, gratuidade. Gratuito. Eu não sei. Aquele estereótipo de executivo, que é o cara com várias mulheres, que pega o funcionário da empresa. Tem uma cena que aparece aquela namorada do filho do Apollo, no Rock, novo, no filme do Apollo. Sim. Creed. Tem uma cena que ela aparece que ela é executiva. Exatamente, essa menina é linda. Ela aparece como executiva no parque lá visitando. E quando vai ver a cena, ela tá no quarto com o Rodrigo Santoro. Mostra uma cena, mas é mais pra quebrar o estereótipo de quê? Que você esperaria que fosse um homem ali fazendo isso. Usando alguém, ele usa pra te contar a história. Ele não te usa pela gratuidade de, vamos ter uma série pra ser adultona. É, então, e muitas séries começaram a ter esse tipo de coisa, que eu nem comecei a falar, eu gostava muito de Vikings e tal, as primeiras três temporadas são muito boas, não sei se vocês assistiram, mas depois que, principalmente depois... É, então, chega na quarta e tal, na quinta série, quando eu gosto, assim, das primeiras partes, mas depois, a quinta temporada, ela sofreu principalmente um efeito Game of Thronesizador muito forte, porque daí começou a ter também essas cenas de nudez e de putaria, assim, sem nenhum motivo, assim, muito aleatórias e... Ah, e sem falar que os personagens perderam a noção completamente do que eles eram antes. E é uma coisa engraçada, né, Carta? Assim, porque a HBO, você já espera esse tipo de coisa da HBO, né? Tipo, esse negócio mais cool, um negócio mais realmente mais adulto, né? Não tão. Mas, tipo, não foi Game of Thrones que começou com isso. Adulto, né? Se você for lá pra série Roma. Como eu falei. A HBO já é tradicionalmente conhecida por esse tipo de posicionamento com relação a... tem muita coisa. A séries e tudo mais, né? Então não é de hoje, mas só que Game of Thrones ele escalonou de uma forma que... Sim. É, quando eles começaram popularizou, a perceber que... né? Exatamente. Porque quando eles começaram a perceber que a Game of Thrones começou a, tipo... O que dava muita audiência era justamente essas polêmicas, né? Essa polemiquinha de... Ah, é muito violento, é muito... Né? É muito extremo e tal. Aí pronto, aí os caras endoidaram de vez e começaram a colocar em tudo que é momento da série, né, bicho? Sim. Aí começa a ficar chato. Aí que o David falou, começa a ficar chato, assim, que você tá assistindo. E de repente, pimba, aí você fala, tá bom, né? Gratuito, desnecessário. Podia estar muito bem sem isso. Eu acho que é isso que me incomoda, sabe? Qualquer coisa... Isso não importa o que seja, mas qualquer coisa que você assiste, assim, qualquer cena ou... Qualquer coisa assim que você assiste na série, sabe? Você tá assistindo a série e tem uma cena lá. Aí você assiste aquela cena e fala. Ou chega no final da temporada e fala, mas pra que você viu? Você viu pra absolutamente nada. Nem pra eu conhecer o personagem, nem pra contar uma história, nem pra falar nada. Só pra tá aí, porque. Ah, peitos fazem maior sucesso, né? É tipo True Blood. True Blood, cara, eu. Era ruim, cara. Eu vou falar que era muito ruim. Eu vi os primeiros episódios, eu li os livros, cara. Eu cheguei a esse ponto, cheguei ao ponto de ler os livros. Cara, mas a série, parabéns, viu? É de vampiro, não é? Ah. E é, tipo, é interessante o conceito e tal, mas eu achei muito série de white trash americano, série de redneck, tá ligado? Tem muita coisa assim, nada a ver. Tinha muita putaria gratuita também, e isso passava do ponto de ser um negócio divertido, ficava só incômodo, tá ligado? Você ficava esperando, você queria ver o que ia acontecer, mas estava aquilo lá no meio da série. É isso, tipo, você quer saber o que vai acontecer e fica passando essa parte, você fica, ah, beleza, e aí, vou passar? É o que tem, onde tem isso aí também, muito na Netflix, naquele Sense8. Ele Sense8, né? Isso aí, cara, teve bastante também. É muito assim, tipo, ah, vamos botar aqui um clipe musical. Cada episódio, um clipe musical inteiro lá, uns 5, 6 minutos deles cantando junto, e nada da história avançar. E você fica, caramba, quero saber mais dessa história aí. A história até interessante e tal. A forma que eles apresentam é legal, mas, cara, eles caem muito nessas armadilhas que eles mesmos prepararam, sabe, pra si mesmos. Tipo, bota esse negócio de clipe e vai ficando chato, vai ficando. Cada episódio tendo um clipe musical. Perde a magia. Uma cena. Aí uma cena de orgia qualquer. E aí, porra, fica bem chato, sabe? Fica bem chato. Mas a história era legal, mas. Enfim. É por isso que o jogo é bom, não ter essas coisas. Sei lá. Eu acho que nesse sentido, a série do Witcher, ela é. Bastante. Assim, ela tenta ir pra esse lado, porque os jogos vão nesse sentido, né? Os jogos são bem irritantes, inclusive justamente por isso, assim. Quando eu joguei o 1 e o 2, você primeiro que eles têm uma jogabilidade toda cagada, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Sim, uma coisa que eu vi pra não jogar por causa disso, esperar um remake, que é... Eles são horríveis. Horríveis. O 1, eu acho que, se eu não me engano, o 1 hoje não tem nem suporte pro controle ainda, né? Então você tem que jogar no teclado, que é pior ainda. Aí o 2, você tem até o suporte pro controle, ele é bacaninho, assim, a história, mas ele é tipo os God of War antigos, sabe? Que você só vai andando e fazendo o que tem que fazer, não tem um mundo aberto. E o 3 deu uma melhorada top aí, né? O último que saiu, que ganhou, foi o jogo mais premiado e blá blá blá. Mas porque mudou muita coisa, por isso que ganhou isso. Porque os primeiros jogos, cara, o 1 e o 2, eles são muito chatos nesse sentido. Toda hora... O primeiro? O primeiro é chato, chato. muito, nossa. E assim, eu odiava o Geralt. O primeiro jogo, ele é muito ruim, assim, em muitos sentidos, cara. Eu não sei como fez tanto sucesso na época, porque tinha coisa muito melhor. Eu sou bem crítica, inclusive a gente tava falando disso, sobre ser muito crítico esses tempos aí no Twitter. Mas eu sou muito crítica com o Witcher, porque é isso, era um jogo que pra mim nunca foi memorável, sabe? Esse jogo ainda tinha aquele problema da proteção de antipirataria que dava problema lá. Também, sim, até, é verdade. Que até lançaram depois um patch pra tirar o negócio. Só que... Ué, sim, deu muito rolo isso aí, deu muito rolo. Hã? Explica isso melhor, como assim? Porque esse primeiro jogo tinha uma proteção lá envolvendo antipirataria que dava problema. E... enfim, eu não lembro direito os detalhes, os pormenores. Eu sei que... o pessoal criticava muito a CD Projekt Red por causa disso. Por causa desse esse sistema de antipirataria, que era um bagulho super invasivo, digamos assim. Acho que tinha alguma coisa a ver com só jogar com o CD dentro, alguma coisa assim. Eu acho que é mais pelo original, né? Eles chegaram até a fazer, tipo, zoeiras, assim, de, tipo... Sério, porque era muito isso. Assim, era outra época, né? Mas era muito, assim, essa coisa que a gente tá falando da cena de sexo só pela cena, assim, sem nenhum motivo de verdade. Então eles substituíam, às vezes, tipo, ao invés de deixar a mulher lá pelada, eles colocavam outra coisa, sabe? Espalhavam bode falso. Caralho, é verdade. Isso é no primeiro? Eu não lembro se é no primeiro ou no segundo, mas é tipo umas coisas assim, sabe? Ele meio que tinha um mod e aí ele espalhava um mod errado. Aí o cara baixava o jogo. No terceiro tem uma parada assim, que se você tem o jogo pirata, daí na cena de sexo eles trocam pra uma velha no caso isso, das mulheres, isso, tá ligado? É verdade. Ué, mas carai, tem gente que gosta, cara. Caralho. É porque eles querem falar do tipo assim, olha, vocês não estão jogando o jogo, porque tem muita gente que só vai ir atrás jogar Witcher por isso. No 3, é isso, né? O 3 ele melhorou muito, é um jogo que merece muito ser jogado. Baixou o áudio. Caju, baixou seu áudio de novo. Eita porra. Pri, você tá vivo? Todo dia isso. Tô ouvindo, é porque eu não jogo. Ah. Ai, não fica postando no Instagram fotinho com videogame? Ah, eu jogo porque meu marido também é gamer, casa de gamer. Gamer? Ué, mas gamer, eu não jogo isso, eu jogo outra coisa. Não, peraí, quem que tava jogando o The Witch na tua casa naquele dia? Era o Rodrigo, não era eu, não. Ah, tá na verdade. Mas ainda que no 3... Eu vi lá a cena lá também. Então, no 3, a cena, pelo menos as cenas fazem mais sentido, sabe? Porque no 1 e no 2 é muito ridículo, assim, é só tipo... E sério, o Geralt, ele era muito chato. Porque as únicas características dele, até o jogo 2, né, o 1 e o 2, até chegar o 3, as únicas características marcantes dele era ser gostoso, transudo e meio tonto, sabe? Então, é isso, ele ser. Tipo, transudo, tonto e sério, era brigão, feio, querendo brigar com os outros. Então era chato, sabe? Não tinha, não era nem que nem um cara carismático, que nem, sei lá, o Kratos. Que, tipo, é um cara também, transudo e brigão, mas pelo menos, sei lá, você tinha um envolvimento ali com o cara, né, com o Kratos. Mas com tem um drama, né? Não. Tinha um drama, tinha uma coisa ali. Essa desculpa dele ser os sentimentos dele são assim assados, ele não tem sentimentos, porque é o bruxo, não tem sentimentos e o caralho. Isso era uma desculpa meio bosta, não sei como é que isso é nos livros e tal, mas pra mim me sentia uma desculpa meio bosta no jogo pra ser só um vetor pros caras ficarem vendo cena de sexo, sabe? Tipo, é uma coisa tão juvenil, sabe? Então, tem 3 anos de idade, Carcaju. Que eu tava vendo, eu mandei pra vocês lá o livro, né? E eu fui dar uma lida, assim. Aí eu sinceramente achei um pouco cansativa a escrita do cara, assim. Mas beleza, aquele conto ali parece, o primeiro conto pelo menos, é de 80 e pouco, 87. The Witcher? É bem antigo, né? Bem antigo, então beleza, é um outro tempo. Ele escreveu esse conto, ele escreveu com uma revista de fã, assim, tipo, meio amador, isso, sabe? A tal da revista fantástica lá da porra. Isso. Exatamente. E tipo, já abre com meio que com uma putaria, saca? Sim. A primeira cena, o epílogozinho ali. Tipo, já é uma mulher entrando no quarto dele, saca? tá e a ação acontecendo e tal, já pra, com o intuito de ir lá, né? Então, assim, é isso, sabe? E a SEGA Netflix, ela se pegou muito mais no livro do que nos filmes, entende? Acho que é o microfone da... O seu microfone pode parar. Tava verde o seu nome enquanto eu tava fazendo barulho. Ju, Carcaju, seu microfone para o tempo, cara. Parabéns. Na hora que a gente vai falar. Meu microfone? Eu achei que tinha pra zoar. Mas, poderes, que é. Eita. Oi. Eu também achei. Você pode o presidente. Olha aí. Tá ok? Caralho. Mas aí criaram uma nova linha temporal, né? Não ia adiantar nada pra gente aqui. Mas enfim. Mas assim, voltando já acho que mais pra série. Alguém quer falar do início da série? Eu. Antes eu tenho uma pergunta pra Queen Pri, Priscila. Pode falar. Você joga o quê? Jogo Mario Kart e o Crash Team Racing. Eu ia perguntar se você jogava Europa Universalis 4 ou Crusader Kings 2. Mas... Cara, ele não desiste, né? Um dia ele consegue. Nem sei o que é isso. Piada interna. Crusader Kings 2 tá de graça na Steam. Vocês podem aproveitar aí. Tá de graça, tá free. Aonde? Qual é o nome do jogo? Ô, gente, depois vocês me adicionam na Steam aí, parça. Eu só tenho jogo pirata, não tem como fazer isso. Não tem como baixar jogo pirata aí. Quero baixar pra mim. Pirateiro safado. Sou pirateiro. Crusader Kings. Pirateiro, dois. Sou pirateiro. É, que é a música do Lucas. Olha aí. Pirateiro, sou guerreiro. Quero mais o quê? Quero mais o quê? Mas assim, falando, já começando já um pouco falando sobre a série, eu assim, de primeiro, eu já fiquei com receio. Eu mesmo falei pra mim mesmo que eu não ia gostar. Falei, cara, eu não vou gostar dessa série. Aquele vídeo promocional lá, aquele primeiro vídeo com a caracterização do Jared, eu já não tinha gostado. Falei, cara, eu não vou gostar dessa série. Mas eu vou assistir. Da peruca do Cavill. Sim, velho, tava muito estranho, velho, aquilo ali. Só que eu falei, beleza, eu vou ver. Inclusive, uma coisa também que me incomodou muito é a lente dele, velho, que ficou muito na cara, velho. Porque ele tem olho azul, né? Tem hora que a lente tá num olho no peixe e outro no gato, né, cara? Tem três lentes na série, que é a princesa, né? Que ela também usa lente. O Geralt, que usa aquela lente meio amarelada, e a Yennefer. Só que o da Yennefer ficou tô cagando. E aquele outro cara lá também, aquele moreno lá que ela encontra lá no... Sim, também ficou bem... Também tem lente e tal. Mas eu acho que o dele ficou um pouquinho mais natural. O da Yennefer ficou muito natural. Parecia muito que era o olho dela. Nossa, sim, ficou lindo. Não sei se foi um efeito especial aquilo, cara, porque tava muito... Poderia ter sido, mas tem, tipo, você pode pegar os ângulos laterais dos três, tá ligado? Tipo, do Geralt, tu pode olhar, é lente. É muito na cara que é lente. O da princesa também tem uma parte, eu não tô lembrado qual é o episódio, mas tem um ângulo que dá bem assim na cara dela, que tu vê que é lente, tá ligado? Tu percebe que é lente. Aí eu fiquei, mano, tá estranho isso, né? Olha, beleza. Eu não reparei nisso, eu admito. Não reparei. Ah, um colega meu achou que o Cavill fosse aquele ator lá do Altered Carbon, tá ligado? Nossa, na primeira temporada, né? Tá muito parecido. Do que, gente? Carbono Alterado. Altered Carbon é uma série muito boa. Que também tem. É anime? Não, não. É anime? É série. Tá com medo dela. Tá tateando, tá. Tem um boneco aqui na sala, toca pra ele onde o anime fez mal pra você. Toca pra ele onde o anime te machucou. Tem. Eu tenho nojo desses desenhinhos chineses aí. Mas pra falar. Desenhinho chinês. Caraca, eu nunca me senti tão. É meio japonês, mas. Xenofobia Cast, né? Voltamos aqui, né? Xenofobia Cast de novo. Como é que tá virando isso? Isso é a nova era, gente. Isso é a nova era. Ai, meu Deus. Chegamos. Mas, voltando... Então até batendo panelas no fundo. Mas voltando ao que eu tava tentando falar, aí quando eu vi o primeiro episódio, que é aquele episódio onde ele vê aquela menina, né, que tá do... Henry. Sim, aí eu vi que a adaptação e todo o conceito da série já foi, assim, pelo menos pra mim, já foi melhorando. E eu gostei da forma de como foi feita na série, entendeu? E eu até achei um pouco parecido até com o jogo, a questão de diálogo, que é aquele diálogo lento. Ah, porque tem que ir lá, tem que fazer não sei o quê, aí eu vou dar um trocado pra ele. Aí tu paga ele, vai lá e mata o bicho. Deu um trocado aí, pro seu bruxo. Pra é, seu bruxo. É só começo da série. Vou botar o áudiozinho a gente cantando no início aqui agora. Inclusive, alguém achou que aquela menina que fica na selva parece com aquela menina, a Mônica Iose? Que fica na Achei selva? Que ele ia falar Mônica Matos. Não, Mônica não, cara, que isso. É que vocês não sabem, vocês não entenderam a referência. Enfim. Eu sei quem é a Mônica Iose. Eu achei ela um pouco parecida, velho. Não sei como. Eu achei até que ela era brasileira. Eu até achei que ela era brasileira. Ah, sim. Eu também achei que ela parecia brasileira, não sei porquê, teve essa vibe. Acho que ela também é meio parecida com aquela atriz que. Não sei, né? Mas que fez o Deadpool lá. A Morena Baccarin? Morena Baccarin, um pouco parecida. É. Mas fora isso, a adaptação eu gostei, velho. Eu fui começando a gostar. O que me bugou nessa série também foi porque, assim, essa série ela conta três linhas temporais. São três linhas diferentes, que é a da Yennefer, o da princesa, que é da era presente, da Yennefer 50 anos atrás, eu acho. A Ciri. Sim, e a da Yennefer. Tipo, são três linhas. E do Geralt. Do Geralt, como assim? Isso, já é. Já tava bugado. E tipo assim, você viu um episódio, tipo, por exemplo, primeiro episódio, ele mata o bicho, leva a recompensa, ganha o trocado, depois conhece a menina, faz aquela bagunça lá naquela cidade, mata todo mundo, beleza. Aí vai pra Yennefer, aí conhece, mano, inclusive o episódio da Yennefer. Mas acho que a da Yennefer só é no segundo, não? A segunda é o terceiro episódio que é segundo. Ela aparece, eu acho. Segundo ou terceiro, não tô lembrado. Primeiro é Gero, o terceiro episódio. Acho que é só o Gero de um pouquinho da Ciri lá. E a Ciri, Aí segundo já é a invasão do pessoal lá, né? Mas tem um negócio legal que eu acho massa. Que pessoal. Tem uma parte que ela olha que a Ciri tá jogando lá com aqueles amigos dela, né? Ela tá de menino, né? E não explica por que ela tá de menino ali, né? Que ela tá vestida de menino ali. Pelo menos pra mim ficou assim, parecendo que ela foge do castelo pra ir brincar lá, né? Você também achei? Também achei isso. Tá sempre... no fim explica, né? E no fim não é, né, cara? Achei bem interessante isso. Achei muito. É isso que eu gostei na série, com o David falando aí das linhas temporais. Eu vou só colocar um apontamento aqui rapidinho, e aí ele conclui o que ele tá falando. Que eu achei legal que a série ela não te conta, né, cara? Que são três linhas temporais. Você percebe. Você vai lá e então, tem um rei. Cara, até eu percebi. Acho legal. Até eu pensei, eu achei confuso, demais, né? Porque você tem que ser bem atento a observar. Você vai ver o mesmo personagem muito novo e depois ele muito velho. Mas se você não prestar atenção nisso, você se perde. Achei isso. E nos nomes, né, também? Nos nomes, né? Pois é. Ficar ligado no nome, principalmente. E outra coisa, eu gostei. Outra coisa sobre as linhas temporais que me deixou confusa é o seguinte: são três linhas temporais, né? Mas e quando o Geraldão aparece em duas? E você fica, caraca, e agora qual linha do tempo? Que tá pois falando? É. Eu achei um confuso isso aí. Eu tive que entrar na internet pra ver. Tipo assim, calma aí, o que que tá acontecendo? Aí ele entra no da Yennefer e o da princesa, né? O da princesa é antes da invasão. Pelo que acho que é do sétimo episódio, por aí. Aí quando ele começa a misturar as três linhas do tempo... Fica meio confuso. Eu tive que ver na internet. E assim, eu sou o público. Você que já assistiu Amnésia? Não. Acho que não. Eu já. Quando você assistir, você vai entender. Não, então, mas é que eu acho que essa coisa da linha do tempo, eu achei ela muito bem construída. Porque é isso, né? Tem que prestar atenção no nos diálogos. Eu achei, assim, eu só percebi, eu acho. Eu assisti com a minha irmã, né? A gente só percebeu que tinha. Que as linhas do tempo estavam completamente diferentes. Porque tem uma hora, algum diálogo que ele fala assim: a rainha Calante, que é a avó da menina, né? Ela é jovem, não sei o que. Eu falei, é o mesmo nome, né? Porque eles comentam o nome dela. Eu falei, é o mesmo nome, então. O Geraldo tá num tempo, a menina tá no outro. E a Yennefer muito antes. Porque acho que é numa linha do tempo da Yennefer. Que falam da rainha lá, da avó, da menina jovem. Isso, como boa, jovenzinha. Né? Ela citou a Calante lá, antes, né, dela ser rainha. Isso, fala, é a filha do rei. Pode falar, que é a filha do rei, ela é jovem, ela é assim, assado e... E que fala que é a Calante. Aí a linha do tempo da Yennefer, que é uns 50 anos antes, né? Entre as 50 e 60 anos. Isso, 50. Aí eu achei muito bom, assim, né? Que eles constroem bem, bem bacaninha, assim, e depois faz misturar a ideia lá da surpresa, né? Da lei da surpresa. Lei da surpresa, esse episódio é legal. Nossa, é muito, muito engraçado. Eu achei confuso, mas depois que você entende, dá pra pegar no tranco. Pra quem assistiu Dark e entendeu bem, né? Dark, nossa, foda. The Witcher, essa confusão de tempo. É, assim, é por isso que eu achei que não ficou óbvio, sabe? Ficou uma coisa bem, bem colocada, assim, você fica assistindo e fala, o que tá acontecendo, também, né? O que tá acontecendo? É, porque se tiver, eu acho que se tivesse entregado de começo, a gente já assistia meio prestando menos atenção e tal. É, eu peguei na parte que aparece o rei Foltest. Foltest. No barzinho, criança. Aquele é muito, muito bom. Nossa, sim. Aí eu falei, cara, eu vou. Vai rolar um spoiler. Que tá ele e a irmãzinha, né? É, cara, E tipo, cara, o episódio todo é contando do meio que do incesto deles dois, né? Nossa senhora, esse episódio é legal, mas ele é bizarro. É, não, foi um crossover do Game of Thrones, né, gente? A Idade Média, mas aí, né? Cara, Idade Média e Paulo Reis. Foi uma piada. Já sabe, né? Idade Média o quê, gente? Isso aí não é Idade Média, não. Isso aí é... Idade Média era... Isso era popular, mano. Doença. Que chama... É doença que chama, né? Do autor, né? É doença. É, doença do autor aí, que fetichiza essas coisas. Não, isso é uma crítica que eu tenho nas histórias, assim. É, uma crítica que eu tenho nas histórias. Tipo, todas as mulheres na história passaram por... Tipo assim, quase todas, mas 90% das mulheres da história... É, que coloca assim, a personagem tal foi abusada, a personagem tal foi estuprada, a personagem tal foi amaldiçoada. Um colega até ficou putaço. Uma coisa foda, assim, sabe? É, um colega até ficou putaço, que ele tava assistindo o primeiro episódio e já ficou puto com isso, sabe? Ele parou. Nossa, gente, eu fiquei, assim, ué, gente, todas as mulheres vão ser mais sofrer. Rafael. Aí, ó, sensatíssimo. É, ele parou, ficou putado. Nossa, se incomoda muito. Reconheço, aceita, é foda, cara. É, realmente é muito paia esse tipo de é muito. Mas aí entra aquela coisa que eu falei, né, bicho? É de 80 e pouco, né, cara? Certo, então, é que eu acho que é mais demais, né? A gente faz concessão demais também. Sim, mas também, ao mesmo tempo, a gente precisa contextualizar o negócio, né? Agora, é que eu acho, na verdade, viu, Luminato, que isso aí é meio preguiça do roteiro, sabe? E, tipo, além do machismo, pronto, é um pouco preguiçoso, porque primeiro que o homem pensa que, ai, pra acontecer pra uma mulher, que tudo relacionado a uma mulher, ela tem que ser estuprada, ela tem que ser isso, tem que ser aquela. É o único modo dela ficar precisa, forte, sabe? É, tipo, e aí, onde é interessante, a Yennefer, né, cara, nesse balaio de gato todo, né? É uma personagem que, ao mesmo tempo, ele tem esse, como a Cacete falou mesmo, né? O roteiro tem tudo, todas essas questões, né? Mas também tem a Yennefer, né, cara? Cara, a Yennefer sofre, velho. O episódio que aparece a Yennefer, eu sinto pena, velho. Que ela não, ela não sofreu esse, assim, certo? O abuso com ela foi mais por conta da... É de outra forma, entende? Não é... Ela ser uma mistura de elfo com humano, velho. Ela isso, nasceu, exatamente. Tipo, uma bizarrice. É um abuso, assim, que também poderia ser, por exemplo, com um personagem masculino, entende? Tipo, que é do a questão física dela, né? Física, né? É. Então... É, eu acho que o sofrimento dela é um pouco diferenciado mesmo, assim. Mas... Justamente. É que... Ela é bem ela é muito protagonista, assim, né? Sim. Tipo, entre aspas, assim, ela rouba muito a cena do Geralt, tanto nos jogos, quando ela aparece, ela é bastante importante e tal. Mas o triste é isso, sabe? Todos os outros conflitos que o Geralt desenvolve. Tipo, esse mesmo da falta, esse aí do rei da rainha lá. Esse rei, mano, nos jogos, ele é o maior filho da puta, assim. Ele morre no comecinho do primeiro jogo. Porque o Geralt meio vira guarda-costa dele, uma coisa assim, sabe? Tem aquele rolê todo que mostra na série, que ele salva a criança e tal. Mas depois eu tava meio que vendo ele vira um... que o jogo, o Carcanjé, é um pouco depois de algumas partes do livro, que, onde a série, como a série se baseia nos livros, né? O jogo já começa em um ponto dos livros, assim, bem avançado. Isso, é. A série, ela é o que acontece nos livros, e os jogos, eles são meio que continuações, entre aspas, né? Pensadas pelos caras. Porque no jogo, eles fazem referência, por exemplo, a essa coisa da Estriga, dele ter desamaldiçoado a menina e tal. É, essa história que conta na série. Mas é mais um relance, assim, porque nos jogos, acho que na série tem um pouco disso também. O Geralt não tem a memória, né, do que aconteceu. Ele não lembra, ele acordou sem memória de nada. E os jogos continuam aí. Sem falar que tem muitas possibilidades de final. Eu acho que eu não me lembro muito bem. Mas o 2, depende do que você vai fazendo, do que você vai escolhendo, ele leva pra um final um pouco diferente. Então foge dos livros. Mas esse cara, esse Fawlty aí, mano, nossa, é o maior safado. Aí a gente tava assistindo a série aqui em casa e minha irmã ficou tipo, ué, todo mundo, né, todas as mulheres dessa série, elas vão ser abusadas, é isso? Porque a Hayfrey foi. Já no primeiro episódio já fala isso. Que o mago lá, o Strangle Boy caralho lá do... Aquele lá que tava na torre, que pediu pro Geralt matar a menina lá e o Geralt fez aquele monólogo de, ah, que o bem e o mal e o caralho. Você lembra esses caras? Ou ninguém tá me ouvindo, pera. A gente tá te ouvindo, não, tá me deixando você falar. Ah, deu aqui. O mago lá, mago. É, o Strangle Boy lá, o cara esquisitão que morava na torre lá. E... Então, assim... Eles são muitas vezes reiteradas isso, sabe? Disso de abuso, de estupro e tal. E meio que, não sei, seu amigo ficou incomodado, você falou e tal, mas assim, a gente como mina assim também fica meio incomodado, porque fica, pô, só não, pro desenvolvimento da história precisa ter isso mesmo, sabe? No Game of Thrones, exato, é uma das coisas que mais incomoda, por exemplo, é isso, sabe? Sim. Então assim, no final, na última temporada lá, tem aquela hora que a Sansa tá conversando com o cão de caça lá e ela fala, ai, se não fosse o Bolton e o Peter, eu ainda seria um passarinho, sabe? Eu ainda seria, tipo, não, cara, não romantiza o sofrimento da pessoa pra ela crescer, sabe? É, deu uma justificada, né? É, tipo, ah, tudo bem, ela ficou mulherão da porra agora, porque ela sofreu esses abusos horríveis de homens completamente nojentos. Mas você disso, sabe, né? Mas eu tava ouvindo... Pouco preguiçoso, sei lá. É muito preguiçoso, mas é uma coisa que é uma coisa que se prolifera muito na cultura da ocidental. Por exemplo, eu tava até assistindo aquele... Explicando, né? Acho que até a Priscila deve ter até assistido também. Explicando um episódio, ela tá dizendo que... Cara, eu recomendo. Assistam Explicando o Sexo, que é muito, muito fantástico. É muito legal. Tem um episódio que fala sobre isso, sabe? Fala sobre essa romantização do isso nem é novo, cara. Isso é velho pra caramba, tipo. É, tem até um filme, isso passando lá no documentário, eu tô pegando de lá, sabe? Em que é de 50, se eu não me engano. Em que é basicamente é isso. É uma mulher que ela vai pro Oriente Médio, aí ela encontra um sheik bonitão e charmoso que abusa dela lá, e no final ela se apaixona por ele, tá ligado? Tipo. Exato. E não só nisso, em outras peças, outras obras, outras coisas, tem muito dessa questão de tabu, saca? Nossa, que, cara, assim, não dizer que... Até lá aquelas coisas originais, tipo, Bela Adormecida, sabe? Não, a gente tá deixando vocês falarem. Tu pode crer que dá espaço pras mulheres. A gente não fica cortando do nada. Oxe. A gente deixa as mulheres falarem, pra dar a opinião delas. Desculpa, tô cortando. Feminista, um homem feminista. Desculpa por ser homem. Se fuder, rapaz. Desculpa por ser homem, velho. Eu não sou bem feminista porque eu fui no Detran tirar carteira. Olha, eu não tenho nada contra homem, eu tenho amigos que são. Né? Uma vez eu conheci, né? Mas voltando. Deu um trocado pro seu feminista. Deu trocado pro Bruno. Aí, tipo, tem isso, sabe, tipo, dessa questão com que a gente tem, a gente como sociedade mesmo, saca? De ter como tabus e tentar romantizar. Quando você eu acho que isso também é parte de uma misoginia, sabe? Tipo, essa coisa de... Ah, o desenvolvimento feminino de uma personagem feminina precisa passar por isso, sabe? E não precisa. Com certeza. É uma parte de um ódio à mulher mesmo, assim, não querendo militar muito nessa questão, mas... Porque ela só é reconhecida, e acho que... Quando ela sofre, a mulher só pode... Quando ela sofre a pior coisa, sabe? É porque é muito assim, ó, eu acho que... Não vou passar pano, certo? Mas eu vou tentar analisar aqui de uma forma meio fria. Porque, assim, pro imaginário masculino, né, a pior coisa que pode acontecer com a mulher... O fundo do poço é a violência, né, sexual, né? Então, sim, e pra mulher também, pra, só que de uma forma diferente. É, não, aí é que tá. Pro, isso, aí é que tá. Pra um autor, né? Pra um autor, quando ele pensa no que como fazer uma personagem feminina chegar no fundo do poço e subir, né? Escalar, né? Escalonar como personagem e crescer como personagem, eles, infelizmente, eles só pensam no abuso sexual, que é errado. Eu não tô dizendo que é certo, sabe? Tá? Eu tô dizendo que realmente é preguiçoso. Só que parece uma lógica. E como eu concordo plenamente com o Carcaju, uma lógica misógina, né? É uma lógica realmente de ódio à mulher, né? De incompreensão, né? De achar que uma personagem crescer, ela tem que passar por alguma coisa muito ruim, que essa única coisa muito ruim é exatamente. É tipo aquele filme da. Da Cat e os Vorazes. Como é que é o nome da garota, gente? Ah, Jennifer Lawrence. Isso, que ela fez uma espiã, que a prova lá, acho que não sei o que, ela era abusada no filme. É, nossa, esse filme é muito triste. Pra você ser uma grande espiã, você tem que passar por isso. Não, gente, não. Eu tava esperando. Né? Eu tava esperando tomar coragem pra jogar os jogos e ver a série com esse podcast, mas vocês estão me fazendo desistir dessa merda. Não, Zé, não, tem que assistir, tem que jogar, assim, olha. Se eu falar pra você, olha, os jogos, não jogue o 1, porque ele é insuportável. O 2, ele é legalzinho de jogar. Só que é isso, você tem que ter um pouco de paciência, porque a gameplay dele é ruim demais. E é uma história linear, né? Não é aberto. Não é aberto, um mundo aberto. E o 3 vale muito a pena, porque é um baita jogo. Os personagens são muito bem desenvolvidos. Até o Geralt, ele ganha uma personalidade mais interessante, sabe? Ele não é mais tão... Ele desenvolve a coisa da Ciri com ele e tal. Então fica legal. Tem o Vasimir, que... Nossa, eu adoro o tio Vasimir. Tem a DLC também muito... dele, né? O Endpoint Hunter. Acho que são duas DLCs que vier... Tem, né? Disponível a Bloodwine e a outra não lembro qual que é. Mas é tipo assim, a mitologia é muito legal, o universo é bem interessante. Só que é isso, sabe? Não é tão genial quanto muita gente faz parecer que é, sabe? E não tem nenhum problema nisso. Não é porque não é genial, meu Deus, o novo Senhor dos Anéis. Peraí, mas então ele não é Evangelion da Terra-média? Não é Evangelion da medieval Terra-média, não. Até mas porque se fosse... Até porque se fosse Evangelho ia ser ruim pra cacete, mas não. Eita, um abraço aí, Pedro. Entra no bruxeiro, Shinji! Entra no bruxeiro, Shinji! Entra no bruxeiro! Usa espada de prata! Mas os jogos valem a pena, José. Se você tivesse interesse na Steam, tá sempre tenho, barato. Eu tenho mídia física pro Xbox, o 3. Que joga, junto. Vale muito a pena. Não, vale muito a pena, Zé. Eu vejo verdade, junto com o meu Xbox. Joga. Eu tô tomando, tipo, tem um ano que eu tô tomando coragem pra jogar e... Não, só vai. Vale muito a pena. Principalmente o 3. E o 3 é bom que dá pra você jogar sem conhecer o que veio antes, sabe? Porque eles meio que, acho que entenderam que o que 1 e o 2 ficou pra trás, sabe? Só colecionador vai atrás, só quem é muito entusiasta. Nunca vi o 1 e o 2. Hã? Eu nunca vi o 1 e o 2, velho. Sério mesmo. É isso. O 1, ele é bastante desprezível pra mim. Blé. Não. Eu vou até ver o gameplay depois dele. Pra ver isso, dá uma olhada, sim. Esqueceu. Mas o... churrasco. Deixa essa merda pra lá. Igual o Tropa de Elite. Quer essa merda aí, pô. Não, mas assim, a série vale bastante a pena. A série vale a pena. Eu gostei, achei bastante interessante. Eu acho que vale a pena, sabe, conhecer o universo e tal, mas eu não caí muito, eu acho que esse podcast também, eu sinto que, pelo menos na minha, né, no que, na minha intenção aqui, nas minhas segundas intenções, é meio que pra falar também assim, olha, Witch é muito bom, muito legal, mas a galera, e quando eu digo a galera nesse sentido, principalmente os homens gamer, eles dão uma exagerada aí no... Queima, Kengarau! Queima! Eles dão uma exagerada aí nessa tal, dessa genialidade do Witcher, sabe? Ainda bem que não tem nenhum gamer, cara. Porque olha só. Mas que é isso, cara? Tipo, a gente não aguenta muita coisa jogando videogame, sabe? Não. Tem gamer aqui? Levanta a mão que odeia mais de duas minorias. Gamer nem, gente. O Dave, ele joga normal, não é isso? Você levantou a mão. Não, eu sou gamer, velho. Só que tipo... Não é gamer nada. É louzeiro. Tá louco? Você não é game, não. Você não merece essa caveira. Tira essa caveira. Coitado, daí. Não usa sinuca. Inclusive, nesse momento, eu estou jogando Black, velho. Só pra... Nossa, Black é o melhor FPS. Aquele Black? É, o Black de PS2. Kamen Rider Black, melhor, cara. Melhor FPS que existe. Eu tô jogando nesse exato momento. Gente, não, gravando. O problema, ó, de verdade, o problema é jogar videogame. Eu jogo muito videogame. O pessoal no Twitter sabe que eu tô sempre lá falando, foda-se, vou jogar Skyrim. Já faz 10 anos que Skyrim tá aí. Eu jogo Skyrim toda semana. E assim, velho, tipo, você tem que jogar videogame, ser feliz e tal. Mas o foda é que os homens, os macharal, assim, essa pessoal que não gosta de minoria, esse pessoal mesmo que você sabe, você conhece um desses, todo mundo conhece um desses. Não gosta de minoria aquele e tal, que não gosta de. Chama carinhosamente dos tetudo, gamer tetudo. Isso. Não, mas é, às vezes é seu amigo, aquele seu amigo que gosta de jogar videogame, que vai na, mas que também vai na academia, é o cara que vai no cinema ver Vingador. É o cara assim que é normal. Só que eu ele quase um parece gente. Um colega meu aqui que quer fazer medicina na Argentina, que é esse tipo de gente. Que não, também o cara pra quase é normal, sabe? Mas eu dei umas minorias, fica achando errado ter personagem negro, errado ter mulher na história, não joga Horizon Zero Dawn porque o protagonista é mulher e ele não se enxerga como protagonista da história que se for uma protagonista mulher. Errado. Hã? Beijo, já funcionou. Feminismo é errado. Eu não entendi nada. A pessoa ia me dizer que feminismo é errado, tá ligado? É, tipo, é errado e não tem que ter gay na história nada. E negro, os caras reclamam que elfo não pode ser negro. Tipo, mano, elfo é uma raça fictícia, sabe? Isso que eu ia falar, nem inclusive, no, inclusive calma, não existe, cara. Inclusive no Witcher tem um elfo negro que não é um elfo negro, né? Tipo, é só. Ele é um é elfo. É só um elfo. Negro. É, é só um elfo, né? Pior que no Skyrim, eu jogava de ele elfo. Não é um elfo negro, né? Aí os Lorde cuspia na sua cara, é isso, não é? Sim, porque eu tenho que sentir. É pra assimilar a realidade. Como preto, eu tô jogando de alfa preto, tá ligado? Como é aquele negócio da imersão? Como é que é? Não, é, e não. Da mano, e, tipo, a entropia da imersão. E é foda porque. Que isso? Que o cara. Tipo assim, isso que em vários jogos tem vários debates nisso, sabe? O próprio Skyrim, que pode parecer quase. Quase inocente nesse sentido, mas não tem um debate racial mó forte nesse sentido. Toda a saga Elder Scrolls tem. Isso dos Nords terem escravizado os Argonians, esse racismo que tem contra o Khajiit, contra elfo negro, sabe? Tem um monte de coisa assim, sempre teve isso nos jogos. E daí os caras não enxergavam porque não queria, né? Porque só olha pro que é. E aí agora que tá tendo um pouco mais de debate sobre isso, os caras ficam, ai, estão estragando meus joguinhos. Ai, Mortal Kombat agora tem mulheres com roupas normais, elas não usam mais cinto dental pra lutar, estão meu enfiando... Deus. Estão enfiando política nos meus joguinhos. Meu videogame, ai. Não, pô, a da política. Eu li, até mandei pro Zé lá no grupo dos lamentáveis. Eu participo de outro grupo aí, de uns quadrinhos, que eu pego só os escândalos. Só tô lá por causa dos escândalos mesmo, não vou mentir. E, cara, você quis dizer hora, assim, pela revista da banca localizada. É exatamente. É localizada ali, né? Eles vão pra França sem cunho. Comercial. Lucro, né? Sem visando. É, sem cunho comercial. É... E aí os caras estavam falando, reclamando porque. É... Aí começou assim uma discussão lá sobre política, né? Envolvendo Star Wars, né, cara? Aí, é, porque Star Wars nunca teve política, né? Star Wars começou a ter política agora. Pérola. Não, a seguinte pérola foi escrita, né? Estão politizando até Star Wars. Nossa, cara. Não, você é burro, cara, que loucura. Você viu o filme certo, querido? Você assistiu o filme? É, não sei o que foi que houve, sabe? Tipo. Cara, se você vê, tipo, a primeira meia hora do A Nova Esperança, é baita politizado. Tipo, a primeira meia hora, não precisa ver mais que isso. O Império pra você entender só... que tem política, sabe? O Império só matou vagabundo. É... Você lê os letreiros iniciais, tem política, sabe? Palpamito. Palpamito, volta Palpatine. Essa foi muito na boa. Na época do Império não, que era bom. Na época do Império era bom. Ah, vai se fuder, chupoca na viola de rua. Não, meu avô tava em Curuscã quando isso aconteceu. Ele falou que só morreu quem que mereceu. Só morreu quem era vagabundo. Era tudo um maconheiro. Nossa, é só o Alderan, ó. Ai, gente, é cada coisa. Não, e o foda é isso. Ah, eu não quero entrar nessa coisa de Star Wars ainda, porque eu sempre fico... Ai, gente, de verdade, sim, eu amo Star Wars desde criança, eu financio essa merda. Não, mas... sabe aquele tempo Jedi, Coruscant? Que galera era plantação de maconha. Tá, é, é educação. É. Cara, mas os caras viajam, assim, eu dependendo de onde eu tô, assim, né, eu trabalho com pesquisador, história, né, tipo, professor, às vezes, dependendo do que eu vejo, assim, eu nem falo que eu sou fã de Star Wars, porque eu não vou me associar com esse tipo de pessoa, assim, sabe, que tá falando essas coisas. Ah, eu nem falo, é tipo... Ai, que horror. É, vai, nossa, tava porque tomando Star aqui um chazinho quase mingado. Mas é, pessoal, aí eu não quero ser associada com esse povo aí, gente, não quero ser associada com esse tipo de comentário. Ai, Star Wars não tem política, estão politizando agora. Ai, nossa. Gente, ai, pelo ai, amor de Deus, ai, né? Não dá. Sabe dá que não tem política também? The Witcher que não tem política. Não tem política, não tem, porque né? É um personagem que vocês então aí da política. Vocês então, ele né? Quero ele nos quadrinhos uma série sem política. É, vai pegar as coisas em branco, né? Ah, é aquela pessoa que acha que política é só o que a gente faz de cada 2 anos, sabe? Tipo, indo lá e votar. Isso não é política, sabe? Política é o que a gente faz todo dia, cara. O que você escolhe pra tomar café da manhã é política, velho. Você fala com aquela sua vizinha chata, porque você precisa resolver uma coisa política. Exatamente. Não, é, tipo, o que você, se você toma café de manhã cedo, se você tá tomando café, você já tá fazendo política, sabe? Isso é política. Não, isso aí é a magia, segundo o Crowley, na verdade. Que Crowley, o que é, ô, rapaz? Oxi. Não, aqui tem um bruxo, uma bruxa e o Zé, que eu não sei o que que é. Zé é o dia trocado pro seu bruxo. Ó, vale abundante. Eu só dou trocado para os bruxos. O David é o pai. A gente tá, o papo tá muito bom, muito legal, mas a gente ainda não falou do melhor personagem dessa série, que é o Jaskier, né? É, sim, o Jaskier. Que poxa, tá namorando com a Yennefer. Não, peraí, pera, como assim? Eu tava não. vendo lá uma foto dos dois juntos. Ah, os atores. Isso. Sim. Peraí, o ator... É... Não. Inclusive, tem a linda música que é Deu um Chifre pro Seu Bruxo. Nossa senhora. Caramba, sério isso? Eu vou fazer uma menção honrosa a esse bardo, que ele tem um pau de ouro. Por estar tá pegando... Por estar tá pegando em Yennefer, velho. Ai... Tá aqui, não, mas ele é uma gracinha. É que eu shipo o Jaskier com o Geralt, não tem jeito. É que? Muito engraçado falar pra vocês. Já tem gente é no Geralt fazendo esse chip do Jaskier com o Geralt. Nossa, é muito bom. Eu acho que até aí tinha Homem de Ferro com a compartilhei uma arte. É, eu compartilhei uma arte da Germana Viana. Vocês conhecem a Germana? É, que ela fez o. Deu trocado pro seu bruxo, né? Mas em vez do bucho pra bunda, né? Tipo. Aí eu, o Jaskier olhando pra bunda, assim, do Jared. Ah, eu vi esse. Eu vi isso no TikTok. É uma gracinha. Tem muita gente fazendo. Eu acho que fica muito engraçado eles dois juntos também. Mas é um tipo completamente impossível. É, não dá boa, gente. O Jaskier, inclusive, ele é pansexual, assim, nos jogos. Ele sempre... Ele fica com homens e tal. Tem várias questões disso no jogo. Mas o Geralt, ele é super hétero top, assim, é heterosão. Cara, eu vi ele mais na série pegando mulher, velho. É, na série ele então, é mais hétero. É, na série foi, né? Não, mas assim, é isso, gente, ele então, é você não fica 50% não, tá? Ele não tem que seguir uma ordem. É. Tipo, um dia outro, ele pode alternar. Obrigado. Não, eu não tô falando que ele não pode alternar, eu tô falando que na série ele é totalmente hétero. Sim, só porque ele pega a maioria das mulheres, velho. Na verdade aparece só passar. Só fala das mulheres, né? Mas eu não posso. Eu tô falando no que eu vi, tá ligado? É, nos jogos ele é bastante. Aquele teste lá de aquele teste lá do coisa, vocês viram? Do espectro que você 100% hétero e tal. Aí. Ah, é verdade, Instagram. Ele passou por esse teste, velho. Sacanagem, né? Mas esse chip dele com o Geraldão, o pessoal já tá na internet fazendo petição. Pra ver se rola, mas cara, eu acho que vai ser igual que... Cara, os caras perdem tempo com cada coisa, né? Tipo, bicho, não vai rolar, porque não rola. Mano. Acho que não sei se rola isso. Eu também acho que não vai pra frente, não. Eu acho que deixa tem galera, que se... rolar deixa o chip dele com a Yennefer. Deixa os meninos brincar, né? E inclusive na era presente o Bart tá sumido, viu? Só pra vocês lembrarem. Tá sumido? Tá sumido. Ah, mas ele não morre, não. Ele não morre, só que ele, tipo, como eles se separaram, né? Teve separação. A última cena são eles dois brigando, né? Tipo, ele. É, essa cena já é a cena. Essa cena já é na era. É um pouco perto da era presente. Foi logo depois. É perto do Jin lá, na história do Jin. Sim, sim. Na verdade, é depois. Não, é no do dragão. Na história do dragão é muito bom. Esse episódio é do dragão também é bom. que a Yennefer briga com o Geralt, por causa do do pedido dele. Mas o Jasper. Não, essa briga aí não é do dragão, não, essa briga? No episódio do dragão. É, então, que eles estão brigando. Sim, o episódio do dragão já é depois, velho. Né? Sim, sim. É o último episódio que aparece o Jasper, eu acho. É. Mas isso, ele tá bem, ele tá bem. Ele voltou pra casa dele cantando. Tô trocado. Ele tá fazendo o sucesso dele. É, então, nos jogos ele chama Dandelion, ele não chama Jasper. Mas o. No jogo? Hã? No jogo? É, no jogo ele chama Dandelion. Ah, interessante. Que estranho. É, eles mudaram. Mas o nome mesmo é Jasker, né? É Jasker, né? É, no livro e na série é, tá certo. É que parece que Jasker, na tradução literal, é, tem a ver com Dandelion, sabe? Eles colocaram o nome em português, em inglês, no jogo, pra ficar mais fácil pra galera. Porque você sabe, né? Americano não sabe nem ler legenda, né? Não sabe nem ler legenda, tem que ser inglês no jogo. Parasita, o diretor do Parasita, né? Sabe. Sim. O John Ho, né? E daí no jogo ele é bastante. Assim, eu penso que ele é pelo menos bi, sabe? Porque, é, inclusive no 3, o Geralt tem que ir atrás de resolver isso com um cara que é travesti. Ou, tipo uma drag queen, assim, e é. Pera. No jogo? E ele é drag isso. Ou ele é trans? Então, eu não lembro se era travesti. Não, não era. Eu acho que não era trans, eu acho que era. Ou não lembro se era só travesti ou se fazia drag também, entendeu? Como se fosse isso no jogo. O personagem, né? Mas é, tem bastante disso, assim, do Dandelion ter uma sexualidade bastante. É, como fala assim, ampla. Pública, né? É, ampla, pública e tal. Aí o Geralt tem que resolver problema pra ele quando dá e tal. O 3 tem várias questões nesse sentido. Na farmácia, comprar o remédio. Não, eu acho esse negócio. Inspirado naquele roqueiro lá, o Sergei? Será, hein? Que é pansexual? Pode ser. É, não sei, eu acho que. É, não sei. É bardo, né, cara? Bardo é um bicho muito livre, muito tranquilo. Mas. Ah, eu vou sair da escola de bardo no Skyrim depois dessa. Eu quero a Laúd, né? É, nem dá pra ser direito. Eu queria que tivesse uma escola de bardo mais top no Skyrim. Quando eu jogo D&D, eu só jogo de bardo. Eu gosto de ser mago. Eu gosto de ser mago. E agora a melhor de parte de ser bardo é poder ficar cantando, assim, deu trocada pra ser bruxa. Mas tem que ser a versão forró. Aí aparece o Jared. Até a versão dublada eu achei legal, a versão do Guilherme Briggs. Quando ele vai fazer um aí ele faz. Eu tenho certeza que ele deve ter chegado muito perto do microfone, ele deve ter feito assim. Tipo assim, entendeu? É, tipo uma mulher pepita assim, hétero. Você sabe que eu tenho que cortar isso na edição, né? Por quê, velho? Ai, chave. Que é legal, velho. Lucas tá um pouco constrangido aí. Vocês acham que o The Witcher daqui pra frente, as próximas temporadas, se tiver, parece que já tá confirmado? Vai, já tá segunda, 2021. Cara, eles falaram que eles estão planejando 7 temporadas. Ah, então. Cavill não aguenta isso, não, gente. Vocês... Peraí, quantas? 7. Não. Eles estão programando 7 temporadas. Cara, só se eles tiverem muito. Só se eles tiverem muito culhão pra eles querer fazer, mas eu acho que não, velho. Eu acho que não vai rolar, não. Acho que no máximo, esperando 3 ou 4. Meu material... filho, quando tiver gente pra assistir, eles vão fazer. Nem que no final eles caguem tudo igual. Peraí, você vai falar, gente. Vai falar. Material de origem tem, né? Tem 7 livros, sei lá quantos livros, 8 livros. Caraca, tem muito livro. É muita coisa, bicho. Se eles querem nesse formato de 8 episódios só, dá pra fazer várias temporadas. Dá. Emprego aí. Porque é muita grana pro Henry Cavill, né? Mas acho que a gente pra assistir, eles vão fazer. Vão fazer. O Cavill merece ser feliz. Eu quero assistir, segunda, terceira temporada. Depois que aconteceu com o Superman, ele merece ser feliz, merece todo o dinheiro do mundo. Mas ele gosta muito de falar. Eles precisam. E detalhe, eles precisam realmente fazer público agora, porque daqui um tempo Disney Plus vai chegar aí, velho. E vai levar tudo. Vai levar tudo, velho. Vai levar tudo. Pode parar. Vai ser o Thanos estalando o dedo, tá ligado? É, então, é foda subiram. Isso. Eu prefiro, eu só pago na Netflix mesmo. O resto eu baixo no torrent. Acabei, quer não, dizer, eu também. Eu alugo na locadora. Eu alugo também. Na locadora. Vou na locadora. Torrent é o nome da minha locadora. TV, pô, Prime é 10 continho, eu tenho um flat grátis, vale a pena. É, eu não compro nada na Amazon. Também é, eu tô na mesma situação da carta. Igual da Amazon. Eu compro livro e máquina de cortar cabelo. Caralho. Quê? Parabéns. Cortar cabelo pela Amazon? Comprei uma máquina de cortar cabelo. É, ah, uma máquina. Já pensou, R$10 você paga o corte por mês da Amazon? O cara vem na sua casa cortar. Ia ser maneiro, hein? Fica a dica, Amazon patrocina a gente. Que isso, não? Enfim, eu tava falando. Patrocina a gente quer. Vocês acham que com esse monte de temporada programada e fazendo sucesso, que o The Witcher ele consegue ficar no lugar do Game of Thrones? Do pessoal? Não. Do coração da galera? Não. Não vai rolar. Esquece. Se eles fizerem um final decente, sim. Não, final, cara. Tá. Sabe por quê? É que eu acho que, a HBO ela tem um poder de circulação e de propaganda muito mais alto que a Netflix, sabe? A Netflix ela é meio chosen, ela funciona na internet e tal. Eu acho que não é nem tanto isso. O tempo que demorou do Lost pra sair um Game of Thrones, um grande evento televisivo. E essas coisas assim não é uma coisa que... É, eu acho meio mais de nicho, sabe? É isso, o Game of Thrones, acho que ele ganhou muito público pelo choque. Isso, eu espero muito que o Witcher não vá pra esse lado. É que na minha visão, você não faz isso do nada. Você surge entre aspas do nada. Tipo assim, o povo já tá ressabiado por enquanto. Vai demorar uns anos pra que possa vir algum produto e consiga tomar esse lugar. Porque o Westworld não conseguiu. Apesar de ser da mesma emissora, então a qualidade, na minha opinião, superior a Game of Thrones. Aí você pega The Witcher, que entre aspas é no mesmo estilo, e não conseguiu. Sinceramente, a série da Amazon do Senhor dos Anéis, na minha opinião, não vai conseguir também. Isso também tem a ver com o formato, cara. É o formato da Game of Thrones, é o formato de evento semanal, entendeu? Que você vai sentar pra falar com o pessoal do Twitter. E aí uma coisa no interessante bar, que acontece também. Que acontece também é que é o quê? Chega muito rápido no torrent. Não sei o que acontece. A HBO deve ter liberado só pra poder criar, sabe? Criar sensação em cima da série. Porque é muito rápido, assim. E o pessoal tá assistindo, ao mesmo tempo tá comentando no Twitter, saca? Isso de ser um evento foi bastante importante mesmo. Porque, tipo, eu lembro que a última temporada... Eita. Eu lembro que a última temporada de Game of Thrones, né, que foi ano passado... Acho que todos os dias, todos os domingos, eu fui no bar com amigos pra a gente assistir, sabe? Olha aí, tirando um dia ou outro. Dragon Ball Super. Virou meio que evento. Falando sério, não é piada. Queria o pessoal um evento, em bar foi lá e ficou assistindo. Tipo, colocaram um telão e transmitiram o último episódio de Dragon Ball Super. Aqui em Manaus também apresentaram no bar de rock que tem aqui em Manaus. Não, pois é. Tipo assim, mas é que o Game of Thrones, ele alcança muito mais gente, entende? É como um novelão, né? Ele também veio numa época que o streaming não era tão forte, né? Ele começou numa época que o streaming tava começando também. E eu acho que pra uma série de streaming, ela fazer tanto barulho quanto Game of Thrones é muito difícil. Justamente pelo muito formato. Raro, é muito difícil. Assim, você pensa só, no Mandaloriano não tem esse negócio, saca? Quando sai o Mandaloriano, você não vê, assim, pelo menos... Eu não vi no Twitter, assim, a galera, o Mandalorian e tal, tô aqui, vou acompanhar e tal. Então, ou seja... eu vi a galera de sempre, né, que gosta de Star Wars e tá ali vendo. Isso, exatamente. E pro serviço de streaming, pro formato que é, né, tipo, vai sair, mesmo que seja, vai sair uma vez na semana, mas vai sair só no streaming. Aí não tem engajamento, tá? Porque o cara vai assistir a hora que quer. É porque, assim, como a HBO é TV aberta, né? Assim, não é aberta, é fechada. TV a cabo. Né? Mas fora é TV a cabo. Mas aí é que tá, é TV a cabo, né? Então ela gera um certo engajamento maior, entende? Você liga a TV lá e vai ver, né? E aí tinha muita gente falando de Game of Thrones no Twitter, né, cara? Era evento, entende? E eles têm muito mais grana pra fazer circular, né? Tinha aquela questão do cara lá tá assistindo Game of Thrones, aí, vou falar aqui uma coisa no Twitter, vai ficar engraçadinho, todo mundo vai né, vai dar like, vai retweetar e tal, então assim, é muito mais chance de engajamento do que o cara lançar uma série de streaming lá no Disney, digamos assim, né, Disney+, lá, e bota lá na série, sei lá, sair 10 da manhã, ou então, sei lá, 8 da noite. Pô, mas beleza, tem esse ponto que você tá falando, mas a Disney quer mudar isso porque o Mandaloriano sai um por semana. Ela quer meio que forçar isso. Exatamente, mas não tem engajamento. Mas não tem engajamento, tu vê engajamento? Pô, ainda, mas... Eu não sei se você reparou, mas tem uma série de High School Musical vindo aí, então pode ser que... É o quê? Mandaloriano não foi isso, mas tá vindo uma série de High School Musical, então pode ser que meu seja... Meu Deus, não brinca com o meu coração. Mas foi anunciado faz muito tempo isso. Não brinca com o meu coração. Pri, se você... Quê? Vocês não acham que a série... Tá cortando, Pri. Pri, cortou. Oi, melhorou? Cortou tudo, Pri. Cortou tudo, é. Ei, foi exatamente isso. Vocês não acham que o The Witcher tem um potencial pra crescer como cresceu o Game of Thrones, ou... Eu acho não. Tipo, o potencial da série. É, o potencial da série eu acho que tem. Da Pri, a série tem potencial. O público que não tem potencial, Pri. A plataforma em si. É, exatamente. É o formato dele. Quando ele sai tudo de uma vez, aí o cara vai assistir tudo de uma vez, vai fazer as considerações dele e tal. Isso, mas aí, tipo, pra geral... Pra geral realmente, não gera tanto barulho. Um evento por semana. É, não tem um evento e tal. É, realmente faz sentido. Mas ainda vai sair uma série sobre a Roda do Tempo. Essa sim eu vejo potencial pra ser... Não vai, cara. Por que esse nome não tem, tem aí, 500 né? livros, tem 14 livros. Tipo, pode fazer, sei lá, 14 temporadas aí, 14 anos. Ô Zé, mas não confia não, porque eu sou fã de Instrumentos Mortais. Foram fazer um filme estragado. É, eu vi, eu sabia que eu conhecia o Herondale. Não. É porque eu também tenho uma marca de Netflix. Você é fã de Instrumentos Mortais, cara. Dos livros, meu Deus. Dos sim, livros. eu amo esses livros, são os melhores. Acredite ou não, tem uma marca igual a do Girondelli no pescoço. Uau. Nossa, cara, eu amo Instrumentos Mortais, só o parênteses, eu amo sim. Muito. Eu vi o seu nome aí, Girondelli, e eu já fiquei, Tem alguém, os filmes são muito ruins, né? Minha irmã... O pessoal pega o material bom, como você tá falando que ele gosta aí, e não adapta direito, eles fazem uma adaptação horrível. Então, mesmo que o produto original tenha um potencial, a adaptação acaba sendo desprezível, porque a série de Shadowhunters, pra mim, é um lixo. É nossa, pegar e jogar no balão. Bom, isso não prova nada, né? Pô, só tá prova que o Coringa é o filho da puta. Tá vontade de fazer igual um Esparta, pegar o bebê defeituoso e jogar do penhasco. Ai, meu Deus. Muito pesado? Tchussum. Mas é que eu acho que o material original de Witcher pode ser melhorado na série, sabe? Eu senti uma melhora, assim, de narrativa. Ah, então nós temos um oposto, no caso, né? É, um caso oposto. A gente tá falando séries boas que podem ser estragadas e tirar uma parada ruim que pode ser melhorada. É, tipo isso, não é que era ruim, mas podia ser muito melhorado, sabe? Tipo, tanto que é uma prova, assim, que o jogo tem partes boas e tem partes ruins... E o 3 ficou muito bom, e a série veio e trouxe uma coisa a mais também, né? Melhorou o material original, que... É aquele feijão... Enfim, é um fato. O próprio autor fala que ele não acha que ele escreveu tão bem assim. Porque ele fala, eu tô escrevendo aqui, tipo, o filme é assim, principalmente o começo. Ele mesmo fala, tipo, ah, não é tão bom assim, gente. Calma, sabe? Tem até vídeos que ele fica falando pras pessoas que estão muito emocionadas, ele fica meio, tipo, calma, não é tão bom assim, calma. Sabe? Ele é mais humilde, assim, sabe? Hã? O Sapolsky, isso? É, esse Sapolsky. Não, o autor do livro. Pode dar uma procedida. Ficou de... É, e não é mesmo não, cara. Eu achei... Eu tava lendo aquele... Calma, Maria assim, do Pai. Calma, gente. Não é tão bom assim. Tem coisas erradas. É assim, cara. A escrita é um pouco... Pode dizer pobre, sabe? Tipo... Ah, é bem simples, né? Muito básico. É, bem simples. É bem então, simples. Basicamente, né? Tipo, você tá pegando arroz e feijão e temperando bem o feijão, fazendo uma carne maneira, colocando uma farinha. É isso aí mesmo. E igual os jogos, também pegaram esse material. Algumas partes deu uma mancada, mas chegou num ponto que nem agora o Wild Hunt aí, o último, ficou muito bacana. E aí o pessoal começou a dar como fala assim, atenção real pro... pros jogos e tal. Falou, pô, realmente, agora é um jogo bom, de verdade. Parece que quem era muito fã de The Witcher era o Barack Obama. Tipo, ele adorava The Witcher. Parece que o embaixador da Polônia uma vez deu pra ele uma cópia especial do Witcher 2 Special Edition e tal. Uma zoeira, assim. Vocês conseguem imaginar um Obama gamer numa cadeira gamer de fone de ouvido ali? Agora ele pode, né? Porque tá aposentado. Não, mas você imagina. Ele jogando na sala, sei lá, qualquer outro jogo no online. Ele lá com o Nick, o presidente. Aí comentando, pô, galera. Presidente dos Estados Unidos real. Sim, aí ele manda só um, pô, tenho que vazar. Né? Tem uma reunião aqui, todo mundo gastando, com a Rússia, né? Ele, como é que você adivinhou? Aí quando corta a cena, tipo, ele sai realmente pra encontrar o Putin. mas é um negócio assim. É igual no House of Cards tinha isso, né? Que o Frank ficava jogando videogame em casa. Ficava. De tiro, né? Sempre matando alguém. Ele tava sempre jogando algum jogo violento. Pra mostrar mas que é bem Estados Unidos é mesmo, né? É fã do Barack Obama, fala aí quantos países ele bombardeou, né? Eu conheço 3. Dá pra falar vários. Dá pra falar um bocado. Ele saía não dizendo que ia encontrar com o Putin, ele saía dizendo, vou explodir alguém ali, tá falando isso. Só um instantinho, que eu vou lá. Já... É. Ai, ai. Mas e o... Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Qual é a parte... O que vocês acharam de ruim no The Witch? Cara, eu vou dizer uma coisa que eu não gostei, assim. Que é da... Que ele, no último episódio, ele escorrega muito na edição. Não sei se é na edição do vídeo. Escorrega muito, tipo... Tem personagem que tá num canto, que ele tá lá em cima da montanha, tá indo pra um lugar. Naquela aí, de repente, batalha, ele já aparece. É a batalha final. A batalha final. É muito confusa, cara. Não dá um sentido de espaço, assim. Ela é muito... A edição desse último episódio foi meio confusa, né? Ela é meio esquisita. É... Você tá falando da batalha do uma bruxa. Sim. É, aquela que tá as bruxas lá no fim tudo. É, eu achei essa bem legal essas cenas. Não, é um episódio bacana, mas dá uma sensação espacial estranha mesmo. Porque antes parecia um espaço muito grande, aí de repente parece um espaço pequenininho. Aí de repente parece que é muito maior de novo. E você não sabe onde é que tá cada um, sabe? Tipo, uma hora uma bruxa tá lá, não sei aonde, aí de repente ela joga aquela a Fringilla, né? Joga um pó na cara lá daquela maga que é a mais, a mais forte lá, né? Ah, não, a Tessalha. É, Tessalha. Aí joga um pó na cara da Tessalha, a Tessalha tá lá numa caverna, e aí depois já sai da caverna, já tá não sei aonde, que, cara, tipo, é muito confuso, sabe? Não tem um... Eu acho que eles tentaram justificar isso com aquela telepatia dela. É. Elas, né? Realmente não cobriu como deveria ter coberto essa... Exatamente. Tem inclusive, um personagem que ele vai... Ele, tipo, tem aquele de Nilfgaard, que ele é o grande vilão, né? Que é o líder lá, né? Enir. Aí ele tá lá em cima de uma montanha, né? Aí ele diz assim, ele tá saindo de uma floresta, aí, vou lá, não sei o que, vocês vão por aqui, vocês vão pela esquerda, vocês vão pela direita, e eu vou pelo meio. Aí, na cena seguinte, já tem aquele mago lá que é briguento lá também, tá ligado? Aparece do nada. Tipo, aparece do nada. De repente surge, é verdade. Isso, ele aparece do nada lá e começa a brigar com ele e com outros três, assim, como se estivesse no meio de uma grande batalha, sabe? Tipo, só que não tem a transição, você não entende como é que aquilo aconteceu ali, daquele, sabe? Eu não gostei, particularmente eu não gostei dessa parte, porque achei muito tipo confuso, assim, muito, não me tirou da história, sabe? Não me tirou da história, não. Eu achei um pouco confuso, fiquei, mas não tava longe? Agora tá perto? Aí, chegou rapidão. Exatamente. E volta pro tava, tipo, tava onde? Exato, é. Porque eles tinham que proteger aquela base ali, né? Aquele canto ali era o que eles tinham que proteger, né? Então, parece que os caras vão, mas não vão, saca? Tipo, parece que eles vão. Nunca chega lá no castelo lá. E aí, de repente, chega. É muito esquisito, cara. Muito confuso. E parece que tem parece que tem uma multidão de inimigos, mas é tipo. Não, é só um pouquinho de gente que entra por. Vem um bocadinho, aí vem uma horda, e depois vem outra horda, e depois vem outra. Aí. É meio estranho. Mas, cara, negócio é Sentai. Tem trocentos vilões, mas eles só batem 10. É o quê? Essa sapatinada que eles dão é meio complicada, né? É, um pouquinho. É que é isso, eu acho que tem é normal de série de ação ter desses momentos de ação assim, cena de cerco e tal, você perder a noção espacial, assim, né? principalmente o editor, às vezes, né? O cara que tá editando, o cara que tá dirigindo, perder, às vezes. E pro próprio público, né? Assim, pra mim, eu vou falar pra você, acho que poucas assim... Não, eu acho o cerco lá na cidade lá, tanto no começo quanto no final, o cerco é muito bem feito, cara. Sim. Dá pra entender, é, sabe? É uma são situações de guerra, assim, é difícil, eu acho, fazer essa divisão pra não ficar tão confuso, assim. Não é sempre que dá pra ser sei lá, uma batalha de Helm's Deep, sabe? Que é muito bem colocado, né? Do Abismo de Helm lá no Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, muito bom. É, que todas as cenas de guerra são muito bem editadas. Sim, ela é alto nível, né? Mas assim. Falando, não dá pra ser sempre desse jeito. Mesmo, então meio que você nivela por baixo, assim, aceita. É, não, mas é o que tá. Por isso que me surpreendeu, meio que me decepcionou um pouco, entende? Porque no cerco lá, no começo da série, né? Dá pra entender, entende? É bom lá, você entende o que tá acontecendo, né? Bem direitinho e tudo. Quando ela retoma lá no final também, dá pra entender. As batalhas são muito boas, né? Você entende aquela parte, por exemplo, aquela batalha lá no final do episódio do dragão. Aquela batalha é muito bacana, muito boa. Você entende de onde é que estão vindo os caras, entendeu? Então, assim, e chega naquela última batalha lá, é que fica confuso mesmo. Mas não é algo que, ah, meu Deus, a série é uma merda por conta disso. Não, cara, só é um problema na série de tantos outros problemas. Pontual, assim. Mas que não fizeram a série ficar ruim, saca? Ela continua sendo boa. Pelo menos pra mim, ela continua sendo boa. É, pra mim acho que o problema mais, que eu vejo mais como problema, assim, que me incomodou e me tirava da história é aquilo que a gente já falou dessa reiteração do abuso, sabe? E é isso, sabe? Pra ser muito firme nessa história, pra, né, como eu tô bastante, é porque não é que a gente não quer, ah, não pode falar disso em série, não queremos isso em série. Não é isso. É só que... Fazer direito, é porque é um assunto muito sério pra ser falado de maneira tão banal, sabe? E eu sinto que em muitas produções desse tipo fantásticas, fantasia, e mesmo produções, né, de ficção que colocam esse tipo de coisa, colocam de uma maneira muito leviana e não entende que é uma coisa, sabe, assim, trata com um pouco de insensibilidade. Se Game of Thrones fez isso, o Witcher foi um pouco insensível nesse sentido também, não tanto quanto, né, mas a gente volta a comparar com Game of Thrones, não foi tanto como Game of Thrones, mas toca nesse sentido, porque não é que a gente fala, nossa, nunca mais fala desse assunto, não, porque estupros acontecem, abusos acontecem, mas isso tem que ser falado, sim. Mas não de uma forma quase que, como fala assim, normalizando, naturalizando, ou que quase romantizando, até romantizando, né? Assim, colocando... Eu não vi no Witcher eles romantizarem essa questão, tipo, dar uma romantizada. Sim, assim, oh, sim. Mas como acontece em Game of Thrones, novamente. Mas é uma coisa que me tira muito da história, assim. Quando a gente começa a sentir muito isso, a minha irmã, assim, ela falou, nossa, mas de novo isso, sabe? A gente tá assistindo e fica de novo essa história. Então, mas vamos ter pra que não continue. Porque Game of Thrones são 8 temporadas. Então, por isso a gente viu mais do que o The Witcher, que só tem uma. Pode ser que continuem. Tomara que não. E, inclusive, na primeira temporada do Game of Thrones, nem tinha tanto, né, cara? Você olha assim, nem... Eles estavam tentando ver onde que eles iam ficar, né? Porque o começo é sempre difícil. Assim, né? Pensar 10 anos atrás, quando eles começaram a fazer o Game of Thrones, né? Já faz tudo isso. Eles estavam tentando ver ali onde que ia encaixar, né? Se ia poder pôr tanta putaria como eles queriam. Eles já tinham colocado, já no primeiro episódio, a questão da Cersei e do Jaime, que na época foi um baita do escândalo, né? Então, assim, foda. Então, no começo não tinha muito, mas depois que, né, segunda, terceira, aí já foi foda. Ah, e também, eu acho que eles pesaram isso em Game of Thrones no caso da Daenerys, né? Que é muito problemático a questão dela lá com o Drogo, e o pessoal romantiza bastante. Então, fugitivos, nós tivemos aqui pra começar um número musical bem maneiro. A gente falou sobre a série, falou sobre os livros, e aparentemente teremos outra coisa ligada a livros também. Fica no ar aí, já um easter egg sobre o futuro. Vai ser o Rota de Fuga Mobral, pra ensinar o povo a ler. Tá precisando no Brasil interpretação de texto, né? Como usar muita letrinha. Tem muitas letras dentro do livro, né? Tem muita letra. Muito lado de informações. Tem muita letra, ok? Não pode ter muita letra. Tem que ser livro de pintar. Tem coisa demais com ele também. Livro de pintar, mas não pode ser com cor homossexual. Exatamente. Livro de ligue pontos. Tem que ser livro de pintar. Aceito, eu compraria. Não pode pintar de laranja. Não, laranja pode, laranja é a única coisa que pode. Não, não pode laranja, envolver. Laranja e cores homossexuais não pode. Não pode ter cores primárias, tem que ser preto e branco. Pra mim, o mundo é preto. Com foto de Jesus pra você colorir, né? Com foto de Jesus. E tem então... que ser Jesus branco ou de olho azul, hein? É, exatamente. O único cara não branco naquela isso. época. É. Porque já vem, é porque já vem as cores, né? E não vem uma cor marronzinha e tal. A única cor que não vem. Que é, não vem. Não vem. Então, a gente já teve... tá chorando por dentro. Esse time. Caralho. Vamos parar para considerações finais, amiguinhos. Aqui hoje, gravando comigo, teve a integrante nova, Carcaju. Oh, muito obrigada. Bebam Carcaju, água. Tem algum recado além de bebam água? Que é sua marca registrada? É minha marca registrada já, né? Meu Deus, bebam água, ajeita a coluna. Não fica com a coluna torta. Putz, peraí, deixa eu ajeitar também. Deixa eu dar um. Deixa eu usa protetor solar, mesmo se estiver chovendo. Agrida um amigo fascista, quer dizer. Parabéns. Aí sim. É. Aí sim. E aí acho sim. que é isso. Eu nas redes sociais tô como Carcaju, com dois U's no final. É isso aí. E tô sempre lá trocando patadas com as pessoas. Muito amistosamente, então eu acho que é isso. Muito obrigada por estar aqui. David, e você, tem alguma coisa a dizer pra se despedir? Manda uma mensagem no meu Instagram aí, velho, @david_alexandre.d. Siga aí o JungleCast, que tá voltando aí aos poucos. Já saiu o terceiro episódio aí, se quiser dar uma ouvida sobre Star Wars, hateando. A galerinha aqui de Manaus, gravei com a galera daqui de Manaus, gravarei mais. E. Cara, segue aí os projetos do site e tal. E é isso. Tchau. A gente esteve aqui com ela também, a revendedora do site Queen Pri. Respeita que é comerciante. Eu sou comerciante e não posso deixar de fazer o meu jabá. Se vocês quiserem dar um trocado pra sua bruxa, sou eu. Podem comprar os meus produtos lá no queen.org. No Instagram é @queen.org.ae. Tudo junto. E vamos procurar os produtos que vocês querem lá. Quem não sabe é produto de sex shop, né? Sim. E é isso, gente. Comprem comigo e bora gozar. Gostei. Eu gostei de compre uma luz. Piroca e ganhe um lubrificante. Aproveitando, pessoal, tem a promoção do Coalizão, que se você assinar os 4 feeds do pessoal aqui e mandar pra Pri, você ganha 5% de desconto. Olha isso, me mandem o print. Sério mesmo? Se você assinar todos os podcasts do Coalizão, você ganha 5% de desconto. Você fala assim, olha, eu sou fã do portal, sou fã. Não, só o feed, cara. Tem que provar que escuta a gente, tem que assinar o feed. Verdade. Ah, manda pra mim o print, alguma coisa provando que. E que segue também, não? Os blogs, não pode não? Não, só inclui o feed. Inclui aí. Só vale o feed, cara. Ah, é aqui. Olha o surfista querendo negociar o desconto. Já tá melhores mais, do mercado. Entendem? 5% tem um aqui parado, inclusive. Vou sortear o controle aqui que tá parado. Né, cara? Inclusive é uma honra de participar do projeto Coalizão, que tem Super Amish no nosso grau. Sim, inclusive, eu aprendi a editar com Super Amish. Geralmente, se tiver alguém do Super Amish me escutando, obrigado, viu? Se não fosse Para a babação de ovo, porque eu vou chamar o Amado pra gravar com a gente. Não, se não fosse. Ah, eu adoro Super Amish. Cara, eu não teria a iniciativa de querer gravar, velho. Eu não sei. Ouça todo mundo do Coalizão, por favor, gente. Todo mundo é fã de todo mundo, não tem inimizade aqui. Sim. É tudo na broderagem dentro do Coalizão. Tudo na broderagem, nossa. Rapaziada. Muito bom. Adoro. O Zé adora esse termo. Eu acho muito engraçado. Sim, de broderagem. Tá bom, né? Então. E é isso, gente. Peraí, cara, faltou. Zé, se despeça. Bom, se você gostou aí de... Bom, é que eu falei pouco hoje, né? Hoje eu não... Falou um pouco, mas falou bonito. Eu não tinha... Eu não tinha visto nada do assunto do negócio. Mas eu prometo que no próximo eu vou ter mais propriedade pra falar. Não sei qual vai ser o tema, mas... Ele não sabe qual é o próximo, mas ele promete que vai saber mais. Eu prometo que eu vou saber mais do que eu sei do The Witcher, que é nada. Então, com certeza eu vou saber mais. Mas vai jogar o jogo, né, Zé? Eu vou jogar o jogo. Eu tenho que tomar coragem pra jogar, mas é que eu tenho muito pouca coordenação vontade. Motora nas mãos, tá ligado? Então, é sério, não é brincadeira, não. Eu tenho pouca coordenação motora nas mãos. Eu sou muito ruim com jogos aí que tem que envolvem. O que não é RTS. Você se age. É por isso que eu gosto de jogos de estratégia, que você pode pausar e pode fazer as coisas assim, tipo, justamente o Crusader Kings 2 e o Europa Universalis 4. Ele tem que citar, né? Tá no contrato dele. Não esqueceu do Linux, não, né, cara? Usem Linux aí, é de graça, e vocês aprendem muitas coisas aí. Que eu vou gravar com o Zé. Eu fico marcando o bingo, falar mal da Nintendo, falar mal de Evangelho, pedir pra galera instalar o Linux, né? E o pessoal jogar Universalis Crusader, sei lá, ok. Esse episódio foi o bingo completo. Exatamente. Inclusive, se a Queen Pee usasse Linux, ela não teria passado por tantos problemas. Se o Pica-Pau tivesse comunicado a polícia, isso nunca teria acontecido. Exatamente. Então, que é do TI, perguntar o que ele acha. Sim. Olha aí, mas é que você tem que ver por você mesma, você tem que experimentar com as suas próprias mãos, e daí se você não gostar, você vai ter propriedade pra falar que não gostou. Mas é muito legal, muito divertido você... passar horas em frente à tela preta digitando palavras e ver as palavras acontecendo. É uma diversão que você não... Magia. É uma diversão que você não tem... É magia, realmente. É uma coisa mágica. É tecnologia. Exatamente. É tecnologia, não? Ó, e agora, pra encerrar, Surfista Iluminado. Ah, muito obrigado, galera, por ter me chamado aí pra... Não, pera aí, chamado não. Né? Que você e o Zé agora são membros. Você e o Zé Carcaju são os três membros novos. Oh, aí, não é chamar, agora já são integrantes, não tem essa. Então deixa eu refazer aqui, peraí. Aí. Bom, galera, espero que minha participação aqui tenha sido válida e que vocês tenham gostado. E quem gostou e quiser aí seguir também lá o EbaCast, lá nos Lamentáveis, que é um outro blog também do Coalizão. Podem seguir lá. Vez ou outra eu tô por aqui também com o Postcast, tá aqui no Rota de Fuga, também tá lá no Lamentáveis, então você tem que seguir, ó, vocês têm que seguir Lamentáveis, vocês têm que seguir o Rota de Fuga, o Wikicast e o Super Amistos, vocês têm que seguir os quatro, beleza? Pra ter o desconto. Faz a cartelinha completa, né, aí você faz a cartelinha completa dos blogs do Coalizão, então... E é só diversão. Posso garantir pra vocês que é só diversão. Aí sim. Inclusive só diversão com os produtos da Pri, cara. Uhum. Sim. Inclusive pelos produtos da Pri. Aí é por isso. É pra completar a sua diversão. Vocês compram comigo com desconto pra ser. Enquanto você não usa os produtos da Pri enquanto estiver ouvindo a voz do Lucas, por favor. Fazendo é estranho, as piadas, gente. Não é estranho, pra fazer isso. Enquanto estiver ouvindo os podcasts. Porque vai ser muito fazendo ASMR, eu recomendo que ouça enquanto eu estiver falando. Use enquanto eu estiver falando, cara. A minha voz aveludada. Esse sotaquezinho gostoso. Isso. Né? Ai, que delícia. Delícia. Na moral, eu vou pegar um vídeo, eu vou editar e vou colocar a voz do Zé no fundo numa cena dessa. Aquela musiquinha, né? Aquela musiquinha. Ai, meu Deus. Get it as a whisper. Eu vou me dar esse trabalho de fazer isso. Então, galera, eu sou o Kalibak, o host de vocês. E sim, eu tenho uma identidade secreta. E esse foi mais um Rota de Fuga, falando sobre o Bruxeiro de Rivia. E escuta os podcasts da Coalizão, todos os nossos amigos. Assine os feeds pra ter desconto nos produtos da Pri. E é isso aí, galera. Mandem e-mail pro portal rotadefuga@gmail.com. Sigam a gente no Instagram. E sigam a gente também no Twitter, rota_fuga. E não tem mais o que dizer. Um beijo, um abraço e tchau. E escutem aí o pessoal cantando forró de novo no final. Tchau. Eu vou colocar a minha foto. Ah, não, bota só o Rizmo, vai. Olha lá no Tinder. Quando o humilde bar serviu numa missão com Geralt de Rivia, surgiu esta canção. Pintou com lobo branco e um diabo azul, seus soldados elfos com cascos pisados. Vieram me pegar, puderam me enganar, até meu alaúde quiseram quebrar. Os chifres do diabo fizeram um grande estrago, gritou o grande bruxo, pra que reclamar? Deu trocado pra o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, oh, oh. Deu trocado pra o seu bruxo, ó vale abundante. Pra não esquecer, os elfos trespassou, ele os expulsou e foi na montanha de onde eles vêm. Ele os dizimou, até o fim lutou, ele é quem nos garante, a guerra cessou. Esta é a canção de um grande campeão. Arrumem cerveja pra ele então. Deu trocado pra o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, oh, oh, oh. Deu trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante. Ele é quem nos garante. Deu trocado pra o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, ah, oh, oh. Deu trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante. Swing do Geraldão. Mas a atriz veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa bruxa aí. Mas peraí, você chega aqui, me afronta, fala que é magia, pronto, o hidromel que eu bebi. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Yennefer, e eu encontrei ela no uma feiticeira bem danada, só um unicórnio pra saber. O nome dela é Yennefer, eu encontrei ela no Witcher. Uma mulher empoderada, bate em geral, não quer saber.